sinto vontade de cantar, pois o amor de Deus inundou meu coração. A alegria que eu sinto no teu olhar me dá vontade de cantar.